Eu sou remido e lavado, o sangue purificado. Eu sou herdeiro de Deus, sou abençoado em Cristo. Eu sou muito mais que vencedor. Sou redimido, sim, no sangue que Jesus verteu. Por amor perdoou os pecados meus, me fez feliz, me fez viver, e só pra Ele eu devo ser. Ele me ama e me chama para vencer. Eu sou remido e lavado, o sangue purificado. Eu sou herdeiro de Deus, sou abençoado em Cristo. Eu sou muito mais que vencedor. Eu sou remido e lavado, o sangue purificado. Eu sou herdeiro de Deus, sou abençoado em Cristo. Eu sou muito mais que vencedor. Sangue que Jesus verteu foi pra salvar você e eu. Vem agora desfrutar do amor de Deus, e nunca mais tu sofrerás. Jesus te diz em como estás. Venha depressa, a hora é essa, pros braços do Pai. Eu sou remido e lavado, o sangue purificado. Eu sou herdeiro de Deus, sou abençoado em Cristo. Eu sou muito mais que vencedor. Eu sou remido e lavado, o sangue purificado. Eu sou herdeiro de Deus, sou abençoado em Cristo. Eu sou muito mais que vencedor. Mais que vencedor, muito mais que vencedor.